Eis aqui a junção de quem ainda acredita e pra quem desacreditou, tomo nativa. Locomotivativa 4x6. Essa vou mandar só pra contrariar. Ver os bicos se inflamar quando nas caixas o som bombar, pois tô cansado de escutar. É muita falação. É nós por nós, é nós na fita, tamo junto e pode pá. Sei lá. Pois o que vejo é muito diferente. Cada um na sua trilha, cada um na sua patente. Ninguém convida ninguém, ninguém fecha com ninguém. E se tem esquema ali, é no sigilo pra dar certo. Quando cheguei aqui eu via mais união. Cada um na sua função, respeitando a do irmão. Diferente do zoião, o meu é feito de coração. Sigo sem competição, fortalecendo a minha junção. Me incomoda, fico louco, mas também não fico mudo. Pois tem vários camuflados, ratos, moribundos. Pela saco, chato, que não quer saber de correr. Fica olhando do vizinho e o seu, cadê? Chefão, locomotiva tá de olho, os monstrão. No nosso trem aqui, os louco, vê louco na voz operante aqui. Quatro marteladas, vai segura a nossa vibe de quebrada pra estrada. Entre buracos, pedras, rosas e espinhos, o nosso trem é blindado contra aí todos os tipos. Pensa nisso. Tu também és maloqueiro e aqui quebro as panelas. Vai, vai, sai do meio. Pensadas, moldadas, bem elaboradas. Rimas pesadas, atormentando mentes malvadas. Lapidadas, e meio a bumbos e caixas. PNMV é quatro marteladas. Pensadas, moldadas, bem elaboradas. Rimas pesadas, atormentando mentes malvadas. Lapidadas, e meio a bumbos e caixas. PNMV é quatro marteladas. Somos loucos, mas tem um som que te motiva. Amante agressivo contra os podres parasitas. Os soldados estão nos trilhos, reação é progressiva. Deletando os pensamentos das mentes regressivas. Na ponta da agulha, a gente te debulha. Os pés de prego passa mal, seu estômago embrulha. Locomotivativa. A martelada é pesada e te deixa só o pó. A pancada é certeira e não teremos dó. É desse jeito, então peço muito respeito. O rap é para os fortes, a pancada vai no peito. Essa é nossa tropa, os pilantras nós não topa. Sempre somamos em várias quebras, essa é a meta sem divisão. Pra você que subtrai com os irmãos, queremos a multiplicação. Sem buchicho, nosso currículo coloca em questão. Pois formaram-se panelas e não aguentaram a pressão. Atuação de artista que busca a mídia totalmente sem noção. Me critica por fazer rap ativista, isso é feito de coração. Cultivação de boa cultura precisa sem moderação. Se você quer ouvir ostentação, desculpa, minha mãe me deu educação. Minha expressão rimática hipnotiza a multidão. É a nossa missão fazer inovação para a nossa legião. Locomoção com o peso de um soco de campeão. Na mente dos pela saco, quero causar uma luxação. Pensadas, moldadas, bem elaboradas. Rimas pesadas, atormentando mentes malvadas. Lapidadas, e meio a bumbos e caixas. PNMV é quatro marteladas. Pensadas, moldadas, bem elaboradas. Rimas pesadas, atormentando mentes malvadas. Lapidadas, e meio a bumbos e caixas. PNMV é quatro marteladas. Pensadas, moldadas, bem elaboradas. Rimas pesadas, atormentando mentes malvadas, lapidadas, e meio a bumbos e caixas. PNMV é quatro marteladas. Pensadas, moldadas, bem elaboradas. Rimas pesadas, atormentando mentes malvadas. Lapidadas, e meio a bumbos e caixas. PNMV é quatro marteladas.